8h02, muito boa noite para você. 11 de abril de 88, segunda-feira, estamos iniciando o Clube By Night pela 94,7 Clube FM, com a técnica do Zé Escobar, seleção musical Aguinaldo Wolff, apresentação Luiz Antônio, coordenação geral Big Dário. Poxa. Vamos começar com Rita Lee, A Cor do Som, e Madonna para você. Boa noite.